picape tubarão. Segura a mordida do tubarão. Você

Cap Tubarão, da equipe Tubarão Evolution. Sabugando a concorrência. Hoje eu vou sair, eu vou curtir, eu vou dançar. Eu quero um gatinho, eu vou me apaixonar. Ao som dessa batida, tocando meu coração. Vem que eu tô doidinha, que eu tô louca de tesão. Essa galera arrebenta em qualquer lugar. Vem pra cá que a festa não tem hora pra acabar. Te ver dançando, fico louca de tesão. E quem comanda a festa é a equipe Tubarão. Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver. Vai, vai, vai, é que tesão. E quem comanda a festa é a equipe Tubarão. Vai, vai, vai, eu quero ver. Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver. Companhia do Tecno.

Este é o CD, produzido pelo Astro dos Automotivos, DJ Juninho Light.